Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e hoje estou aqui para dar sequência à leitura do livro Desafio de Amar para os Pais, com o desafio 34, O Amor e o Casamento. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios 18, 22. O mais provável é que, se seus filhos ainda estão em sua casa, o pensamento sobre se casar não invade sua mente com muita frequência. Mas, apesar de sua idade, nunca é cedo demais para começar a preparar suas mentes e a priorizar suas orações para que incluam suas futuras famílias. Uma das coisas mais importantes que deveria pedir a Deus é para preservar e preparar o seu filho para um dia se transformar em um maravilhoso e piedoso cônjuge e para que encontre alguém do mesmo valor. Todos nós sabemos a importância que existe na decisão matrimonial de uma pessoa. Essa relação terá um impacto único em sua trajetória de vida. Pode se transformar em anos de paz, alegria e celebração, ou em décadas de sofrimento e limitações, para o bem ou para o mal. Isso é, basicamente, como a descrição de Deuteronômio 7. Depois de orientar o seu povo para preparar bem os seus filhos, Deus advertiu Israel a não casar seus filhos com nações idólatras circundantes. Ele sabia que um cônjuge infiel e insensato poderia destruir a pureza e desencaminhar o legado de muitas gerações divinas. Portanto, advertiu os israelitas a serem fiéis a esse importante mandamento, para que eles e seus filhos continuassem desfrutando das bênçãos de sua aliança de amor, sua prosperidade nos lares e nas famílias, sua proteção contra a fome e o perigo, sua alegria incomparável viver em vidas puras e santas. Se o ignorassem, suas famílias terminariam perecendo pouco a pouco um lar, um sonho e uma consequência destrutiva. Os séculos passados só reforçam essa verdade. O rei Salomão foi o homem mais sábio de sua época, mas o seu erro por não proteger o casamento foi o que contaminou sua fé e destronou a sua família. 1 Reis 11, de 1 a 13. Como ele, muitos outros têm descoberto que surge um atrito natural quando um cristão se une em julgo desigual com incrédulos, 2 Coríntios 6,14. Eles têm senhores opostos e vão à direção diferente. Então, se não os guardarmos contra essa dinâmica e ajudarmos nossos filhos a se casarem com cristãos maduros e ativos, isso poderia levar para longe o seu coração e o seu futuro. Em todo casamento, a fé e a unidade das gerações futuras estão em dúvida. Então é nesse momento que o amor de um pai intervém, com antecedência. Olhar para o futuro, casamento de seu filho exige, em primeiro lugar, oração estratégica. Comece a orar agora para que seus filhos cresçam, busquem e casem com mulheres como a de Provérbios 31, e que suas filhas atraiam e casem-se com homens como o do Salmo 112. Ensine-os a olhar além do encanto e do atrativo exterior e a buscar cônjuges que tenham um coração puro, sábio e sincero e que amem a Deus e sejam leais a Ele sobre todas as coisas. Provérbios 31, 30. Além disso, preparar o coração de nossos filhos para o santo matrimônio requer outra coisa: guardar a santidade de sua pureza, tanto com instruções como com o seu exemplo. A luxúria e a promiscuidade na juventude não conduzem a casamentos sólidos e fiéis. Em compensação, trazem desonra e quebram antes de seu começo. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 7. Temos de ensinar aos nossos filhos que o amor verdadeiro é paciente, busca o melhor de Deus e protege a honra dos outros, assim como o futuro leito matrimonial. Hebreus 13, 14. Qualquer consenção moral acumulará culpa e vergonha em seu filho e atrairá mais pessoas erradas, além de desagradar a Deus. Chegarão épocas em que fortes sentimentos despertarão e o amor nos chamará para defender o compromisso de nossos filhos com a paciência e pureza ao levá-los às Escrituras, 2 Timóteo 2, 22, reanimá-los a servir a Deus sem distrações, 1 Coríntios 7, 32, 5, e ajudá-los a guardar o seu corpo e o seu coração para o melhor de Deus, 1 Coríntios 6, 9, 20, Provérbios 4, 23. Mas isso não é tudo. Nosso exemplo deve servir de inspiração. Estamos amando e respeitando um ao outro como marido e mulher, ao sermos elementos pacientes e amáveis? Estamos mostrando aos nossos filhos como amar sua mulher, como respeitar um homem, como tratar o sexo oposto pela maneira que valorizamos um ao outro? Uma das tarefas mais importantes do amor é demonstrar aos nossos filhos que, mesmo que não haja casamentos perfeitos, todos os casamentos podem ter amor, inclusive o nosso. Mesmo se for pai, solteiro ou estiver divorciado, pode procurar maneiras de colocar em prática e induzir os princípios bíblicos do amor, da pureza e da fidelidade ao que deseja para eles. Porque uma vez que nossos filhos se casem, nossas obrigações mudarão de um discipulado ativo para um respeito passivo por sua nova família e sua interdependência. Desculpa, independência. Podemos encorajar, orar e oferecer nosso conselho quando nos pedirem. Mas teremos de dar espaço para deixar e unir-se, de modo que possa florescer a nova união de uma só carne. Intromissão ou resgate deve apenas retraí-los, plantando uma erva daninha de divisão entre eles e uma raiz de ressentimento para nós. No entanto, até que estejam prontos, a Escritura encoraja repetidas vezes os jovens a que não despertem nem provoquem um amor enquanto ele não o quiser. Cantares 2:7, 3:5, 8:4. Orar e preservar a inocência e a honra dos nossos filhos, protegendo do que exibirmos para eles e desencorajando as relações prematuras de namoro, antes de estarem perto da idade de casar. Esses são passos amorosos e cautelosos que os pais podem dar para ajudar os corações jovens a permanecerem puros e preparados para o sucesso a longo prazo no altar. O desafio de hoje. Compartilhe com seus filhos a importância de se casar com a pessoa certa. Ore hoje especificamente pelo futuro cônjuge de seus filhos. Que Deus esteja preservando-os na pureza e amadurecendo na fé cristã, se possível. Ore junto com seu cônjuge. Se seus filhos já são casados, ore por esses casais, para que seus casamentos permaneçam firmes e amorosos. Como seus filhos receberam as suas palavras de estímulo? Sobre quais qualidades importantes você está orando para que os seus filhos e futuros genros e noras apresentem segundo a direção do Senhor? E eu vou deixar para vocês aqui agora uma oração que eu faço todo mês dentro da campanha O Poder dos Pais que Oram. Eu já falei para vocês que eu faço essa campanha todo mês pelos meus filhos. Lá página eu posto 3 vezes ao ano, mas eu permaneço fazendo ela todo mês, é um compromisso já. E nessa campanha a gente ora por áreas específicas da vida dos nossos filhos. E eu vou estar orando com vocês aqui agora e depois eu vou deixar a oração lá no canal do Telegram, no Instagram, para vocês também poderem copiar e fazer pela vida dos filhos de vocês. Aqui tem uma introdução que diz assim: algumas pessoas podem achar que é prematuro orar por esses assuntos, mas não é. Depois da decisão de aceitar a Cristo, o casamento é o passo mais importante na vida dos nossos filhos, o passo que vai influenciar o resto de suas vidas e a vida de outros membros da família. A decisão errada pode trazer dor e sofrimento para todos os envolvidos. Só Deus é que sabe quem será o melhor cônjuge para cada um, e ele deve ser o primeiro a ser consultado e dar a palavra final. Então vamos orar? Senhor, peço-te que, a não ser que teu plano seja para que ele permaneça solteiro, que tu envies o cônjuge perfeito para Ariel e Gabriel. Aí você coloca o nome dos filhos de vocês. Envia a esposa, o esposo, certo, no tempo adequado e dá-lhe orientação segura a esse respeito. Peço que meu filho e filha sejam submissos à tua voz quanto ao casamento e que se decida baseando-se na tua direção, não no desejo da carne. Suplico que eles confiem em ti de todo o coração e não confiem no próprio entendimento, que te reconheçam em todos os seus caminhos para que tu dirija as suas veredas. Prepara aqueles que serão a esposa, o esposo perfeito para eles. Ajuda meus filhos a perceberem a diferença entre se apaixonar e ter convicção sobre quem é a pessoa com que Deus deseja que viva até o fim dos seus dias. Caso eles se sintam atraídos por alguém com quem não deve se casar, Senhor, eu suplico para que Tu cortes o relacionamento. Ajuda-os a se conscientizar de que, se Tu não estiveres no centro do casamento, ele não subsistirá. Se Tu não abençoares, ele não será abençoado, porque a Tua palavra diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Peço que Tu edifiques o casamento ao redor do qual a casa será construída. E quando eles encontrarem a pessoa certa para se casar, que seja um servo, uma serva devotada e fiel a Ti, que Te ame e ande nos Teus caminhos, que sejam como uma filha e um filho para mim, e uma bênção para toda a família. Depois de casados, que não haja divórcio em seu futuro, que não haja abuso mental, emocional ou físico de qualquer espécie. Pelo contrário, que haja unidade, uma harmonia que jamais seja tocada pela divisão. Peço que eles se mantenham libertos de todo espírito de divórcio, separação ou desunião que tente abrir uma brecha no relacionamento deles. Dá a cada um deles o forte desejo de viver em fidelidade e remove toda a tentação para a infidelidade. Que eles tenham um esposo, uma esposa para toda a vida e que esta também seja sua amiga, amigo mais íntimo. Que sejam mutuamente leais, compassivos, atenciosos, sensíveis, respeitosos, perdoadores, amorosos e esteios um do outro todos os dias de suas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Estarei postando essa oração lá para vocês também.